Peguei oportunidade que me deu. Agarrei com toda a força que pude. Não faltou atitude pra te trazer pro meu mundo e nós virar esse grude. Tu é linda, me casa, su casa, tu é bem-vinda. Se tiver com muita vontade de me ver, melhor ainda. Eu gosto, abala facilmente a minha estrutura. Por isso pra você minha saudade é sempre dura e torta. Entre nós, papo reto importa. Entrou com força na minha vida e trancou a porta. Gostosa, suculenta, com seu hálito de menta. Me deixa bicho solto, você sabe, sobe e senta. Me agarra pela nuca, falou coisas no ouvido que te deixa maluca. Aquelas coisas que a gente gosta, memória fotográfica que filma mas não posta. Putaria de dois, só nós, teu corpo indo e vindo. Sou feio bagaralho, mas tu me chama de lindo. A gente ali deitado enquanto o mundo roda, e o espelho que reflete um casalzão foda. Entre suas pernas, tocando seu corpo, sintonia real. Olho no olho, descobro juntos noite afora em êxtase. Esquece tudo lá fora e vem aqui. Entre suas pernas, tocando seu corpo, sintonia real. Olho no olho. Você é doce, compreensiva, mantém a minha vibe alta, minha alma sempre viva. Me chama, acende minha chama na cama. Já parei de mentir, tô tranquilo, no more drama. Tô contemplado com você do lado, muito sossegado. Já tenho tudo que preciso. Apaixonado pelo seu cuidado, fico iluminado com uma luz que emana do seu sorriso. Eu quero tudo, quero muito mais. Quero aquela paz que tá no beijo que você me traz. Fica arrepiada quando eu te abraço por trás. O fogo fica alto quando eu injeto meu gás. E passo rodo, beijo no corpo todo, pedindo para não parar enquanto eu te fodo. Êxtase, multiplicação de orgasmos e a contemplação que vem depois da maciez dos seus lábios. Quando acaba, continua você nuba, deitada em mim. Cabeça no peito, a gente dorme assim. Get it to my home. Minha felicidade não tem preço, tem seu nome. Entre suas pernas, tocando seu corpo, sintonia.